BR Salvador, bom dia, 6250 da Oceanera, uma milha do externo, estabilizado, visual com a 10. Gente, aguarde, pista livre. Aguardando. 1888, solo 146, livre à direita, solo 121, decimal 9. Jorge, nós. Zero, check trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 1612 de 9, altímetro 1014. Livre pouso na 1-0, 1014, 90 com 10, trem baixo travado. Oceana 6250, solo 49, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 6250, obrigado. 073, ponto espera, pronto. 1073, a linha decola da 10, vento 100 graus, como 5 nós. Decola 1073. Vamos 073, decolado ao 53, controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado. Prossiga. É, 744 para acionamento, bom meio dia, por favor. Direcionamento, chama para o táxi. Salvador, bom dia, TAM 3896. Bom dia, TAM 3896, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus, como 4 nós, altímetro no 0 no 4. Temativo livre pouso, embaixo travado, 3896. Oi, Salvador, muito bom dia, 354 no 4. Bom dia, reparte externo. Contaremos. Oi, Xané 6301, tá no ponto de espera pronto, uma boa tarde, pode ir. Bom dia, 6301, mantém o ponto de espera. Entende. O Xané 6301, tá pronto, é, se possível, tem condições de alinhar imediato após o prazo. Gente, devido ao sequenciamento, mantenha o ponto de espera por enquanto, 6319. Vamos lá, grato. 5494, passando externo, trem baixo checado. Gente, aguarde pista livre, 5494. 4-1-4. Entrou no 0-4, livre taxa, chama para ingresso. Então, 3896, solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219 ao livrar, 219 ao livrar. No 4, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, condo 612 de nós, altímetro no 0 no 4. Gente, livre pouso 1-0, 1-0-1-4, trip 5-4-1-4. Nono, após o trip na curta final, ali mantendo 0. Questionar 6319, copiou? Negativo, pode confirmar a mensagem? Após o trip na curta final, ali mantendo 0. Ali mantém após o trip, ó, questionar 6319. No 4, solo 00, livre à direita, solo 121, decimal 9. Torre, bom dia, trip 5217. Bom dia, 5217, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardado pista livre, trip 5217. 6319, na linha decola da 10, vento 100 graus, como 4 nós. A linha decola, 6319. A linha mantendo 7, Oscar Mike Tango. A linha e mantém não no 7, Oscar Mike Tango. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Alfa Fox. Alfa Fox, bom dia, reparte externo. Repartirá externo, Alfa Fox. Livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, como 5 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, pista 1-0, pode travar trip 5-2-1-7. Oceano, decolado 01, controle 19, decima 8, bom voo. 19-8, obrigado, até a volta lá. Alpha Echo Fox tem intenção de pouso pela direita 917. Gente, o Alpha Echo Fox, temos, devido ao tráfego, vai decolar da 917. Segue, mantendo 1500 pés, segue inicialmente pro da rotatória, reparte na rotatória. Afirmativo, pro da rotatória, Alpha Echo Fox, 1500 pés. Mike Tango, livre decolar da 17, vento 100 graus, como 5 nós. Confirma o Alpha Fox, você está autorizado a interceptar uma base de, da 17, confirma. Usou com o helicóptero decolando a 17, Alpha Fox? Ainda não. Segue para a base, dá presente, reporte usou com o helicóptero decolando. Contarei, 0. Oscar Mike Tango decolado ao 03, curva à direita e reporte usou com a aeronave a 2 milhas na final da 17. Direita, curva à direita, reportará para a aeronave na final da 17, Oscar Mike. 5217, solo 121 decimal 9, seu solo foi o 03. Solo 121 decimal 9. Base baixada checada, Alpha Echo Fox. Alpha Echo Fox, livre pouso na 17, vento no 00 graus, como 5 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, Alpha Echo Fox. Conectando, informa a aeronave asa fixa já na curta final, final de uma milha para 17, agora transferência para o controle. Ok, o Oscar Conectando está visual. Gente, controle 19 decimal 8, bom voo. Obrigado. Controle ao Papa Romeu, Oscar Conectando. Controle 19 decimal 8. Solo 05, informa o pátio. Gente, autorizado até Aerostar. Com backtrack caso necessário, frequência livre estacionar. Salvador, Tower American 239er, ILS 10. American 239er, report outer marker. Report outer marker, American 239er. American 239er, we are clear for the ILS 10. Roger, report outer marker. American 239er, report outer marker. Salvador, Tower American 239er, outer marker 10. Roger, check your landing gear, clear to land runway 10, wind 090 degrees with 14 knots, QNH 1014. Clear to land 10, American 239er, QNH 1014. American 239er on the ground at 18, vacate to the right, ground 121.9er. Vacate right, 121.9er, American 239er. Bom dia, 1983, a linha decola da 10, vento 090 graus, cono 5, nossa. Bom dia, Charlie Alfa Tango, prossiga. Eu somente chamo para táxi. Bom, 983, decolado aos 26, controle 19.8, bom voo. 19.8, bom serviço, 983, agora. Eu vou no 2397, 2397 ali, mantenha no zero. E mantenha no zero. Alinhado 37. Gente, 1397, livre decolar da 10, vento 100 graus, como 4 nós. Livre decolar, 397. dia, Papa Romeo Alfa Juliet Golf, interceptou o localizador. Bom dia, Alfa Juliet Golf, reporte externo. A reportagem externa. Decolado aos 3-0, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado senhor, até um bom dia. Ação externa embaixo, travado, Alfa Juliet Golf. Alfa Juliet Golf, livre pouso não no zero, vento no 00 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso não no zero, Alfa Juliet Golf. Altímetro no 0 no 4, livre taxi para ingresso. Olha o tango, confirma pessoas a bordo. Tente 2 a bordo. Azul 4207 na escuta da torre. Azul 4207 na escuta da torre. 4207 na escuta. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Gente, 4207. Mantenha a ponte de espera, tchau, Alfa Tango. Alfa Juliet Golf, solo aos 3-3, diva direita, solo 1-2-1, decimal 9. Azul 4207, vento 1100 graus, cono 5 nós, altímetro 10 no 4, livre pouso na 10. Livre pouso, pista no 0, 4207. Padrão 01, prossiga. Sente o Guardião 01 no... Aguarde, temos a aeronave já no ponto de espera, será o próximo logo em seguida. Olhou Fatanga, linha decola da 17, vento 100 graus, como 5 nós. Olhou Fatanga, linha decola da 17, vento 100 graus, como 5 nós. 4207, solo 35, oliva direita, solo 121, um, decimal 9. 219, livrar, 4207, pegar. Guardião 01, visual com helicóptero decolando 17. Frente Guardião 01, decola visual com aeronave à frente, vento 100 graus, como 5 nós, o altímetro 10 no 4, é parte fora do solo. Tango decolado aos 36, controle 19 decima 8, bom voo. 980, grato, carregado. Decolado aos 36, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, grato. Ponto de espera da pista 10, 61 no 40 da Oceanerton. 61 no 40, linha decolada 10, vento 090 graus, como 3, nós. A linha decolada 10, vento 40. Chanel 61-40, decolado aos 39, controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, bom trabalho.